comedor de hambúrguer. O comedor de hambúrguer. O comedor de hambúrguer. Casado pelas gostosas, putaria, eu sei que elas gostam. Putaria, eu sei que elas gostam. Cara fechada, semblante mudado, bigode fino, corte platinado. Ela quer se envolver comigo, sabendo que eu sou todo errado. Patricentas no sul, gosta de correr perigo. Sobe, desce e a favela pata, chota pra bandido. Hoje eu vou pegar essa moça e vou fazer ela virar puta. Paga de santa na frente da mãe, mas enquanto paredes as ideias muda. Paga de santa na frente da mãe, mas enquanto paredes as ideias muda. Paga de santa na frente da mãe, mas enquanto paredes as ideias muda. Todo pichadão assumindo o plantão, as piranhas jogando, sabendo que o pai porra tudão. Catuco mesmo, gostoso é ver tu gemendo, tu fazendo movimento com a piroca lá dentro. Catuco mesmo, gostoso é ver tu gemendo, eu fazendo movimento com a piroca lá dentro. Catuco mesmo.